Mas é o motivo dos PM querer tirar as câmeras. Yeah. Nós somos reais. Ela diz pra mim que ela tá assustada, que eu sou um lunático do caralho. Fala coisa sem sentido de madrugada, fala o microfone ligado, luz apagada. Ela procurou no Google os círculos que eu faço. Aí a respondeu que nosso tempo falta pouco. Andamos em círculos como baratas. Quero uma jaqueta preta do exterminador do futuro. Eu quero uma 12 cyberpunk. Eu ensinei esses moleque a fazer lixo novamente. Serviço comunitário no underground, de graça. Meu parceiro vai sair pela porta da frente da penitenciária. Sem B.O., sem dever nada. Voltar pra casa, dar um rolê em São Paulo. Pra ele que não conquistou enquanto ele tava do outro lado. Prompt da vida real, pro sistema só um código. Um número, um CPF, RG decorado. Não somos reais. Ela diz pra mim que ela tá assustada, que eu sou lunático. Eu falo coisas sem sentido de madrugada. Cabecinha de cebola, não sabe falar, que não sabe se defender, né? Que fica se escondendo, se lamentando com os outros. A gente fala na cara, entendeu? Gostou, gostou, não gostou. É pouco pra entender, entendeu? Graças a Deus que a gente tá na graça, tá na luz. Se a gente tivesse aí aí no mundão, aí a gente já tinha feito já uma. Tinha feito uma merda já, isso aí. Mas, colocando em oração pra ver se o Espírito de Deus comete o coração dele. Parece um fantasma. Parece um fantasminha legal. Ele sabe colocar fantasma no lugar. É isso aí. Ele tá na rua, tá dando um rolê, fazendo uma caminhada.